andrecedesmoral.com.br. Isso é pisada de moleque. Vem! Aí, Zé Arnaldo! Mais um modão, assim ó! A gente tem uma história juntos, só tá faltando a gente conversar. Quem sabe até a gente dá um tempo pra pensar melhor como é que vai ficar. Mas você sabe que eu sempre te amei, que você é a dona do meu coração. Tá decidida mesmo me deixar, vai ficar ruim minha situação. Minha senhora, mas eu vou sentar aqui te esperando. Vou tá arrasado, bebendo, chorando. Sempre vou tá aqui, jogado pras cobras, pedindo pro garçom bota aquela moda. Sempre vou tá aqui te esperando. Eu vou tá arrasado, bebendo, chorando. Sempre vou tá aqui, jogado pras cobras, pedindo pro garçom bota aquela moda. Isso é pisada de moleque, apaixonando os corações, menino. André Cedes, o moral de Ibi Koala. A gente tem uma história junto, só tá faltando a gente conversar. Se sabe até a gente dá um tempo pra pensar melhor como é que vai ficar. Mas você sabe que eu sempre te amei, que você é a dona do meu coração. Tá decidida mesmo me deixar, mas vai ficar ruim minha situação. Mas eu vou sentar aqui te esperando. Vou tá arrasado, bebendo, chorando. Sempre vou tá aqui, jogado pras cobras, pedindo pro garçom bota aquela moda. Sempre vou tá aqui te esperando. Eu vou tá arrasado, bebendo, chorando. Sempre vou tá aqui, jogado pras cobras, pedindo pro garçom bota aquela moda.